começou, não foi eu que fiz esse trem, não. Cantaram minha vizinha pelo telefone, e o sem vergonha ainda usou meu nome. Vamos lá! Pelo telefone, e o sem vergonha ainda usou meu nome. Cantaram minha vizinha pelo telefone, o sem vergonha ainda usou meu nome. Quando vi aquele homem com o berro engatilhado, querendo me apagar, foi um sufoco danado. O meu medo foi tão grande que saía mais de 100 por causa de um canalha. Fui pro além. Ai meu Deus, eu não cantei a mulher de ninguém. Eu não cantei mulher de ninguém, eu não canto nem a minha. Cantaram minha vizinha pelo telefone, e o sem vergonha ainda usou meu nome. De novo. Cantaram minha vizinha pelo telefone. Você me ama e eu também amo você. Não suportando a saudade, eu voltei para te ver. Menina, como eu te amo. Oh, menina, como eu te adoro. Quando lembro de você, eu sinto saudade e choro. Fizemos um juramento de te dar meu sobrenome na hora do casamento. Menina, como eu te amo. Oh, menina, como eu te adoro. Quando lembro de você, eu sinto saudade e choro. Beijar-te com ansiedade pra aliviar minha dor. Menina, como eu te amo. Ei, morena, como eu te adoro. Quando lembro de você, eu sinto saudade e choro. Quando lembro de você, eu sinto saudade e choro. Cinco dos teclados, toca um forrozinho bem agoniado aí, Ziquim. Tô em porta de bar, em porta de boteco, com a cara na cachaça, se afogando no soneco. Assim que conheci minha namorada, de noite e de dia, na orgia, na balada. Tô em porta de bar, em porta de boteco, com a cara na cachaça, se afogando nos canecos. Assim que conheci a minha namorada, de noite e de dia, na orgia, na balada. Eu quero

eu fiquei sozinho, meu canarinho, minha beija-flor. Ela partiu e eu fiquei sozinho, meu canarinho, minha beija-flor. Já faz um ano que ela se foi, e eu espero, mas ela não vem. E a banheira de água de cheiro, no desespero eu mesmo quebrei. E a banheira de água de cheiro, no desespero eu mesmo quebrei. Quando é noite que eu perco o sono, eu vou à praia na beira do mar. Fico sentado num banquinho de areia, vendo a lua cheia a me namorar. Fico sentado num banquinho de areia, vendo a lua cheia a me namorar. Depois do dia que eu amei você, a mais ninguém eu consegui amar. E a casinha da beira da linha está fechadinha a te esperar. E a casinha da beira da linha está fechadinha a te esperar. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olhar meigo de menina, me fez nascer no peito esta paixão. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo, calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de vê-la comigo, calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa,

dessa canção que eu me tornei submisso a você. Oh, que alegria estar aqui hoje em Uberlândia fazendo som. Obrigado, galera. Que delícia, meu irmão. Vamos lá. Uma coisa louca no meu coração explode no peito, amor e paixão. Quando eu te vejo, querendo chamego. Oh, moda arrumada! Fico sem controle, o corpo a tremer. Então eu me vejo outra vez submisso a você. E você vem, me ama, me joga na cama, faz eu me perder. Canta comigo! Me acorda outra vez com um beijo e a língua na boca. Tirando a roupa, eu fico feito um menino, sentindo seu cheiro, o lençol molhado no chão dos travesseiros. E agora pra cantar comigo e pra vocês, os chonados do Brasil, Chile Geno. Nando Moreno, que moda apaixonada, agora com a gente, companheiro. Fico sem controle, o corpo a tremer. Então eu me vejo outra vez submisso a você. E você vem, me ama, joga na cama, faz eu me perder. Me acorda outra vez com um beijo e a língua na boca. Vem me arranhando, me tirando a roupa. Sentindo seu cheiro e o lençol molhado no chão dos travesseiros. Me acorda outra vez com um beijo e a língua na boca. Vem me arranhando, me tirando a roupa. Dos travesseiros e o lençol molhado no chão dos travesseiros. Me pegou sem rumo e sem direção. Pelas ruas da cidade, mergulhado na paixão, louco de saudade dela, vou tentando lhe encontrar. cerveja pra curar o tédio que o tira gosto é a solidão. Madrugada me pegou, sem rumo e sem direção. Pelas ruas da cidade, mergulhado na paixão. Louco de saudade dela, vou tentando lhe encontrar. Fumando, sentado na mesa de um bar. Depois das brigas, só recordação. Fica em pedaços o meu coração. Haja cerveja pra curar o tédio que o tira gosto é a solidão. Agitando e a galera gostando. quebrar. A galera está chegando, nós vamos começar. A galera está gostando, dançando e rebolando, nós voltando pra quebrar. Nós vamos começar dançando, eu quero ver as piguetinhas rebolando. Os meninos do oeste agitando e a galera gostando. Nós vamos começar dançando, eu quero ver as piriguetinhas rebolando. Os meninos do oeste agitando e a galera gostando. Nesta hora nem quero pensar, só quero